jeito de coração tão leal. Temia a Deus, fugia do mal, vivendo uma vida sem nada igual. Sete filhos, três filhas de luz, milhares de bois, riquezas e cruz. Era o maior de toda a nação, conhecido por sua devoção. Os filhos faziam festas com pais, um dia na casa, outro mais. Já oferecia sacrifício fiel, por temor de ofensa ao Deus do céu. Veio um dia em que o céu se abriu, e Satanás, sua inveja surgiu. Deus permitiu que o tocasse então, mas que poupasse o seu coração. Chegaram e começou a falar: no eu vim e no voltarei, bendito seja o nome do rei. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na dor, louvarei com fervor. Ele deu, se reuniu e Satanás ao trono subiu. Deus perguntou: viste meu fiel? Mesmo ferido, ainda é leal. Mas toca a sua carne, o inimigo falou. E logo verá se não te amaldiçoou. Deus concedeu que o corpo tocasse, mas sua vida que não tirasse. Com feridas da cabeça ao pé, Jó se sentou no pó com sua fé. A mulher disse: amaldiçoa então. Mas Jó respondeu com convicção: recebemos de Deus o bem e o mal, mas nele confio, ele é meu final. Mesmo em chagas, Jó não pecou, e seu temor não se apagou. vieram amigos de toda a região, chorando ao ver sua condição. Sentaram-se ao lado em silêncio e dor por 7 dias, sem dizer temor. As lágrimas falam, os olhos dizem, mas não ousaram quebrar a raiz. A dor era imensa, o tempo calou, até que a alma de Jó falou. Abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu e respirou. Que se apague a noite em que fui gerado, que o dia da vida seja apagado, que trevas o tomem e Deus o ignore, que não haja alegria onde há dor, porque não morri ao nascer ou encontrei descanso ao viver. Ali os reis dormem sem opressor, e os pequenos vivem sem temor. O ímpio não grita, o servo descansa, e o aflito esquece a lembrança. Porque a luz é o que sofre, meu Deus, porque dá vida ao que perdeu os seus. O que temi veio sobre mim, e o descanso fugiu de mim. Só tenho a dor, o medo cego. Meus gritos são pão, meu pranto é mar, e só me resta clamar, clamar. Se o justo sofre sem razão, quem entenderá a tua mão? Assim já falou na escuridão, rasgando a alma em oração. Quando a dor me faz calar, mesmo sem fugiu de mim. Quando a dor me faz calar, mesmo sem força vou clamar, mesmo que eu não veja o fim, Sei que Deus é não. Falou com voz dura e fria. Você que antes dava sabedoria, agora tropeça em sua aflição, mas ensinava muitos com compaixão. Sua esperança não era em Deus, seu temor não guiava os teus. Já vi tolos sendo destruídos, colhendo frutos do que tem vivido. Tive uma visão, uma noite escura. Um sussurro me trouxe amargura. Pode o homem ser mais justo que o Pai? Pode o puro ser limpo sem o Pai? Nem os anjos são perfeitos, quanto mais nós seres sujeitos. Somos pó, frágeis como o vento, vivendo sob o firmamento. Sem razão, quem planta dor colhe aflição. Se buscares a Deus com sinceridade, Ele virá com fidelidade. Mas se guardareis erro escondido, não haverá consolo garantido. Deus é justo e corrige com amor. Tolo se irá e logo se perde, o ressentido sofre e fere. Vi insensatos criando raiz, mas seu fim foi longe da feliz. Deus fere e depois cura. Ele consola na noite escura, salva da fome, da espada e do mal, e guarda o justo no temporal. Ele frustra o plano do perverso e guia o humilde no caminho certo. Exalta o pobre e levanta do chão, faz brotar vida em meio ao não. Feliz o homem que Deus corrige, pois sua mão sempre dirige. Se buscares com fé o Senhor, Ele te encherá de favor. Em seis angústias te livrará, na sétima contigo estará. Respondeu com dor no olhar: meu peso ninguém pode pesar. Minhas palavras são sem razão, mas vêm do fundo do coração. Se Deus me desse fim agora, eu descansaria nesta hora. Quem sofre não mede a expressão, só quer fugir da aflição. Meus amigos falharam comigo, são como rios secos no abril. Quando clamei, não estavam lá, seu amor sumiu com o ar. Pedi ajuda ou libertação, não só pedi compaixão, mas só recebo julgamento, sem alívio no sofrimento. Mostrem onde eu errei, ensinei o que desprezei, mas suas palavras não têm sofre quer compreensão. Não só dura acusação, mesmo chorando. Beldade falou com dureza, porque essa fala com tanta tristeza. Deus é justo, não erra jamais. Se teus filhos morreram, foi por seus sinais. Mas se fores puro e sincero, Deus te restaurará por inteiro. Busca o Senhor como os antigos, e verás os caminhos dos justos amigos. O junco sem água logo cai, e a flor sem raiz não vai. Assim é o ímpio em sua esperança, que se vai com a menor mudança. Mas Deus nunca deixará o fiel. Ele é justo, santo e leal. Ele encherá tua boca de riso se seguir seu preciso juízo. Tua casa se firmará no chão se tua respondeu com temor: quem pode ser justo diante do Senhor? Mesmo se eu tiver razão, não posso discutir com perfeição. Ele move os montes sem aviso e cala os céus com seu juízo. Manda o sol parar no ar e as estrelas deixar de brilhar. Ele é sábio e forte também, faz o que quer sem dizer a quem. Se passa, quem o verá? Se age, quem impedirá? Não posso vencê-lo em debate, nem com palavras ou combate. Ainda que me lave, sou impuro diante dele. Se houvesse um entre nós, alguém que unisse minha voz, que entre Deus e eu pudesse ir, e sua vara me deixasse fugir. Mas não há quem isso possa fazer, e só me resta me esconder. Não sou igual, mesmo se me falta o medo. luto, apenas creio. Mesmo se me falta o meio, ele é rei, ele é juiz, e só nele minha alma diz. Mesmo na dor e no sofrer, só em Deus quero viver. Já não sei por que sofrer, porque me criaste com carinho e agora me deixa sozinho. Tens prazer em me ferir, em me ver cair. Sou barro moldado por tuas mãos, mas estou em prantos vãos. Formaste no ventre materno e agora me tratas como um inferno. Olhas pra mim com ira e dor, procurando falha com rigor. Sabes que sou fraco e pó, porque me tratas sem dó. Tu me teceste com amor e agora nego teu favor. Dá-me um momento de alívio antes que me leve o vazio. Se fui feito pra sofrer, porque me fizeste nascer? Formado com tanto detalhe, agora vives em meu entalhe. Diz-me, ó Deus, qual tua intenção em me dar vida e aflição? Mesmo sem é mais alto que o céu profundo e mais mais vasto que todo mundo. Quem pode entender seu pensar, o seu caminho sondar? Se ele prende, quem libertará? Se julga, quem o calará? Ele conhece o coração vão e vê todo o plano da intenção. Se prepara teu coração e retira tua transgressão. Poderás erguer tua face e a vergonha não te abrace. Esquecerás tua dor de antes e andarás por dias radiantes. Mas o ímpio perde a visão e sua esperança é a escuridão. Zofar falou com presunção, mas não sentiu minha aflição. Julga sem saber o porquê, sem ver o que Deus vê. Mas sei que o Senhor me entende e minha alma Ele defende. Não me rendo a palavras vãs, me rendo a Deus que faz milagres e planos. Ah, se prepara teu coração e retira tua transgressão. Poderás erguer tua face e a vergonha não te abrace. Esquecerás tua dor de antes e andarás por dias radiantes. Mas o ímpio perde a visão e sua esperança é a escuridão. Zofar falou com presunção, mas não sentiu minha aflição. Julga sem saber. Já respondeu com firme razão, não sou inferior em compreensão. O que dizeis, eu também sei, não há sabedoria no que escutei. O justo é alvo de zombaria, enquanto o ladrão vive em os animais da terra e verás quem governa a guerra. Tudo vive pela mão do Senhor. O sopro da vida vem do Criador. Com Ele está o conselho e saber. Derruba reis sem se mover. Fecha a Confio no meu Senhor. homem nascido da mulher é breve, frágil, sem poder, como flor que logo murcha e como sombra que se esconde e busca. E a esse ser tu julgarás, ao pó e cinza condenarás. Seus dias passam sem direção e sua vida some na imensidão. Quem do impuro pode o limpo tirar? Só Deus pode tal milagre operar. Até a árvore tem mais na esperança, se for cortada brota com confiança. Mas o homem cai e não se ergue, nem se o sol sobre ele segue. Só despertará quando o céu cair, até lá não pode ressurgir. Se me escondesses no sepulcro, até tua ira cessar no escuro, contarias meus dias com atenção e lembrarias meu coração. Mas como água que se vai, assim o homem à morte cai. Olharás para mim com perdão, apagarás minha transgressão. Brota com confiança, mas o homem cai e não se ergue, nem se o sol sobre ele segue. Só despertará quando o céu cair, até lá não pode ressurgir. O homem é como sopro no ar, tão frágil, fácil te apagar. Mas se Deus olhar com compaixão, há esperança em meio à aflição. Mesmo em dor vou confiar, pois sei que Deus vai me Vocês são péssimos consoladores. Suas palavras são só rumores. Quando pararão de me ferir? Porque continuam a me oprimir. Se estivessem no meu lugar, também poderiam me acusar. Mas eu preferiria consolar e com palavras animar. Deus me quebrou sem piedade, me cercou com sua vontade, me fez alvo de suas flechas, me feriu com dores diretas. Meu rosto está inchado de chorar, meus olhos mal podem enxergar, mas minhas mãos são limpas e minha oração é distinta. Meu fôlego está a se esvaindo, meus dias já vão sumindo, cercado por zombadores estou, e esperança já não restou. Quem colocará a mão comigo? Quem será meu abrigo? Pois o Senhor fechou seus corações e não meu rosto está cheio de dor, meus olhos já não veem o amor. O justo se espanta ao me ver, e o reto continua a crer. Mas vocês não entendem minha voz, salvação. junto comigo em posse renova. Ali deitarei sem resposta, sem saber se fui aposta. Meus dias se foram com temor, mas a Bildade falou com impaciências. Até quando essa insistência? Por que se julga tão sábio se suas palavras são sem alicerce estável? O ímpio não prospera no seu fim. Sua luz apaga como estopim. Cai em armadilhas ao andar e o terror o vem buscar. Seus pés o levam à prisão e o medo domina seu coração. A doença corrói sua pele e sua força se desfaz. Destino do perverso que rejeita o Deus do universo. Você sofre, reflita bem. Volte-se ao Senhor, diga amém. Um ímpio cai por seu pecado, não por sofrer ou ser julgado. Esse é o fim de quem nega a luz e recusa o caminho da cruz. Seus pés o levam. Não viu razão, me julgou sem compaixão. Nem todo sofredor é culpado, nem todo mal tem pecado. Minha causa está no Senhor, mesmo em meio à dor. Só Ele vê meu interior e conhece o verdadeiro clamor. Conhece o verdadeiro clamor. Ah, Até quando vão me ferir e com palavras me consumir? Já 10 vezes me envergonharam e minha dor ignoraram. Se piquei, erro é meu, mas vocês me tratam como réu. Deus me cercou sem saída, escureceu minha vida. Meus irmãos se afastaram de mim, meus amigos me esqueceram assim. Servos não me reconhecem mais e crianças se escondem atrás. Minha esposa não me vê e clama, já não tem porquê. Minha pele gruda ao osso e escapei só por um sopro grosso. Ah, se minhas palavras fossem escritas com ferro gravadas infinitas, pois eu sei meu Redentor vive e no fim se levantará sublime. Mesmo que minha carne pereça, nele verei minha recompensa. Meus olhos o contemplarão e meu coração se alegrará. Zofar falou com raiva e calor. O ímpio não dura no esplendor. Seu riso é breve como fumaça e seu orgulho logo desgraça. Sua boca está cheia de mal e sua língua traz o final. A riqueza não vai durar e a miséria o vai alcançar. Mesmo com vigor nos ossos, seu fim será entre destroços. Vomitará tudo que tomou, pois o juízo do alto chegou. Não verá leite nem mel, suas obras foram infiéis. A cobiça que ele escondeu, a terra revelará ao céu. O céu mostra sua iniquidade e a terra grita sua verdade. Tudo que teve será queimado e seu nome será apagado. Tal é o fim do perverso que recebeu de Deus o reverso. Não há fuga pro mentiroso, o juízo vem por Zofar. Não viu minha dor, só julgou o Senhor. Ouçam-me com calma, por favor. Depois zombem da minha dor. Porque os maus prosperam sem parar. E seus filhos continuam a multiplicar. Suas casas estão seguras de vez. Não sentem a mão de altivez. Seus bois geram, os seus filhos cantam. E em alegria os dias se levantam. Vivem festas e prazer, morrem tranquilos sem sofrer. Dizem adeus, fica longe de mim. Não querem saber do seu fim, mas continuam a crescer. Como se nada fosse acontecer. Um dia sua lâmpada se apaga e a justiça não tarda. Pode ensinar a Deus o saber, ou mostrar a Ele o que deve fazer. Morre cheio de prazer, outro sem sequer comer. Ambos deitados na mesma cova, sem distinção nova. Seus consolos são vãos, suas palavras não têm. Com sua bondade, tua justiça serve pra quê? Não é tua piedade que Deus vê. Acusado estás por pecado oculto, por explorar o fraco e o adulto. Ao nu negaste o pão e o abrigo, e ao órfão faltou teu abrigo. Por isso andas nas trevas do dia, e o terror da justiça te vigia. Achas que Deus não vê do céu, Ele vê até o que é véu. Segues o caminho do ímpio então, que caiu sem perdão. Eles disseram Deus vai embora, e Ele os deixou na hora. Ele endireitará, a humilde ele levará. trevas do dia, e o terror da justiça te vigia. Achas que Deus não vê do céu? Ele vê até o que é véu. Segues o caminho do ímpio então, que caiu sem perdão. Eles disseram: Deus vai embora, e ele os deixou na hora. Oh, oh, oh, oh. Ele faz julgo com rigidez, mas faltou-lhe sensatez. Nem toda dor vem do desterro, mas voltar a Deus é vida, e nele é sempre guarida. Ele é justo e restaurador, meu eterno salvador. Por isso andas nas trevas do dia, e o terror da justiça te vigia. Achas que Deus não vê do céu? Ele vê até o que é véu. Segues o caminho do ímpio então, que caiu sem perdão. Eles disseram: Deus vai embora, e ele os deixou na hora. Pesada, mais forte que minha jornada. Se eu soubesse onde Deus está, correria ele sem olhar pra trás. Encheria minha boca de razões e ouviria suas instruções. Será que brigaria comigo? Não, ele seria meu abrigo. O justo argumenta com o rei diante dela justa lei. Procuro a Deus, mas não o vejo. Ele se esconde e me deixo à esquerda. Não o encontro à direita. Não o confronto, mas ele conhece o meu andar e me fará como ouro brilhar. Guardei sua palavra no coração, mais que o pão na refeição. Seu querer é soberano e cumpre tudo com plano. Meu coração tremeu por dentro quando senti seu movimento, mas mesmo assim confiarei, pois em seu nome descansarei. Porque Deus não marca seus dias para que o justo veja suas guias. Os maus movem marcos sem medo, roubam rebanhos com segredo, expulsam o órfão do lar e não deixam o pobre descansar. Andam nu sem proteção, sem pão, sem direção. Cidade sem socorro, ninguém ouve o triste choro. Deus não pune logo os cruéis que vivem como infiéis. Matam por ganância e poder, mas pensam que vão vencer. Pequeno, e o ímpio se esconde no terreno, mas serão levados como espuma ao silêncio da última bruma. Serão cortados em sua altura e cairão sem ternura. Mesmo que o mal pareça reinar, sua riqueza o inunde, o Senhor vê o coração e trará restauração. No tempo certo agirá e sua justiça brilhará. Bildade falou com clareza, Deus reina com grandeza, seu domínio é soberano, sua paz enche o oceano. Quem pode ser puro diante dele? Quem se compara ao seu nível? A lua nem sempre brilha, as estrelas não têm centelha. Quanto mais o homem tão vil, frágil como pó infantil. Sua majestade é total e seu juízo é sem igual. O homem nada é sem perdão, precisa de salvação. Deus é luz, Deus é poder, ninguém pode entender. Mas mesmo sendo tão pequenos, em Deus somos plenos. Sua glória é sem fim e sua graça não tem fim. Nele achamos valor e vivemos no seu amor. A lua nem sempre brilha, as estrelas não têm centelha. Quanto mais o homem tão vil, frágil como pó infantil. Sua majestade é total e seu juízo é sem igual. O homem nada é sem perdão, precisa de salvação. Deus é luz, Deus seu amor. Deste ao fraco, que conselho tão vago? A quem dirigiste a palavra? Foi tua ou de alma escrava? Deus estende o norte sobre o vazio, e a terra para sem desafio. As águas ele guarda no alto, e as nuvens não rasgam asfalto. Traço o horizonte sobre o mar, onde luz e trevas vão se encontrar. As colunas do céu estremecem quando sua voz as enaltece. Com seu poder ele acalma o mar, e com sabedoria o faz parar. Seu sopro clareia os céus e rasga os véus dos véus. Essas são só suas bordas, suas maravilhas e ordens. Só um sussurro ouvimos, mas seu trovão não definimos. Quem entenderá seu poder? Quem ousará sobreviver? Temamos o Deus Criador, nosso eterno Salvador. Traço o horizonte sobre o mar, onde luz e trevas vão se encontrar. As colunas do céu estremecem quando sua voz as enaltece. Com seu poder ele acalma o mar, e com sabedoria o faz parar. Seu sopro clareia os céus e rasga os véus dos véus. Criação, dono de toda a dimensão, sustenta o mundo com sua mão e fala com trovão. Se seu sussurro já nos abala, quem resistirá quando ele fala? Ele é grande, santo e fiel, nosso rei de Israel, nosso rei de Israel. Senhor que tirou meu fôlego, mas não negarei meu testemunho. Enquanto houver vida em mim, a mentira não sairá assim. Minha justiça guardarei na mão, não me renderei à pressão. Não deixarei minha integridade, mesmo que venha a tempestade. O ímpio prospera por um instante, mas o vento leva vá adiante. Sua casa sobe ao céu, mas cai como papel. Seus filhos não terão clemência, e sua casa será ausência. Amontoa a prata como areia, mas outro colhe a sua colheita feia. Deus tira a sua porção e sua noite não tem. Esse é o fim do que esquece o Senhor. Mesmo se parecer com esplendor, contados são seus dias e sua glória. Tira da terra a joia que medra, explora o fundo com precisão e traz luz da escuridão. Corta montes, cava profundo, muda rios e afeta o mundo. Mas onde está a sabedoria? Quem conhece essa trilha? No abismo ela não está. Não se compra com ouro ou prata, nem com pedra que encanta. Coral e cristal não se comparam, e os mais ricos não a compraram. Oculta está aos olhos humanos e fora do alcance dos planos. Só Deus conhece o seu caminho, Ele vê seu esconderijo sozinho. Pesa o vento e mede as águas, comanda raios e suas mágoas. E disse ao homem com verdade: temer ao Senhor é sabedoria de verdade. Evitar o mal de coração é inteligência em ação. Olhos humanos e fora do alcance do se eu voltasse ao passado, quando Deus me tinha resguardado, sua luz sobre minha cabeça ardia e sua presença comigo vivia. Meus filhos estavam por perto e seu conselho era sempre certo. Minhas perdadas fluíam com leite e a rocha me dava azeite. Quando ia à porta da cidade, jovens calavam por respeito e verdade. Os anciãos silenciavam em roda e os príncipes cessavam toda moda. O órfão me abençoava com amor e a viúva se alegrava em meu favor. Eu era olhos ao cego do chão e pés ao que não tinha direção. Rompi os dentes do opressor e salvava o aflito com fervor. Dizia: morrerei no meu ninho, em paz e sombra como vinho. Minha glória se renovava em mim, meu arco se mantinha até o fim. Todos me ouviam com atenção e aguardavam minha opinião. Já lembra seus dias de glória, quando Deus guiava sua história. Caminhava em luz, justiça e paz, e ajudava quem mais precisasse. O homem que teme ao Senhor vive cercado de amor. E mesmo que tudo mude, Deus permanece em virtude. Glória, quando Deus guiava sua história, caminhava em luz, justiça e paz, e ajudava quem mais precisasse. O homem que teme ao Senhor vive cercado de amor, e mesmo que tudo mude, Deus permanece em virtude. Agora zombam de mim os pequenos, filhos de homens sem terrenos, a quem eu nunca daria lugar. Agora vem me humilhar, cospem sem nenhum temor, me rodeiam sem pudor, me empurram com seus pés e me ferem de uma vez. Deus afrouxou sua corda em mim e a dor chegou até o fim. Minha pele gruda ao osso, meu corpo treme no poço. Só posso lamento e dor, sem resposta do Senhor. Clamo e Ele não responde, me olha, mas se esconde. Salvo da lança aguda, minha alma vive e muda. Minha harpa virou pranto, minha flauta só chora tanto. A noite quebra meus ossos e os espasmos são nossos. Meu rosto está na terra caída e minha alma chora a vida. Resposta do Senhor, clame a Ele. respeito fui ao escárnio, do louvor ao calvário, mas não nego meu Deus fiel, mesmo em vale cruel. Minha esperança resiste, mesmo se tudo desiste, e mesmo entre a canção ferida, eu espero nova vida. Deus afrouxou sua corda em mim, e a dor chegou até o fim. Minha pele gruda osso, meu corpo treme no poço. Sou fosso, lamento e dor, sem resposta do Senhor. E ele não responde, me olha, mas se esconde. Aliança com meus olhos, pra não cobiçar nos abrolhos. Não vê Deus meus caminhos, não conta Ele meus passinhos. Se andei na falsidade, que outro coma minha herdade. Se meu coração se desviou, que minha casa se arruinou. Oh, oh, oh. Se neguei ao servo justiça, Deus julgará sem preguiça. O mesmo Criador nos fez, no ventre nos formou de vez. Se neguei pão ao faminto, ou fui ao órfão indistinto. Se me alegrei na queda alheia, que a vergonha me rodeia. Se confiei no ouro ou poder, que o juízo venha me bater. Se adorei o sol no céu, que Deus me puna com um véu. Se escondi pecado no coração, que venha sobre mim condenação. Mas minha justiça mantenho aqui e minha integridade. Servo justiça, Deus julgará sem preguiça. O mesmo Criador nos fez, no ventre nos formou de vez. Se neguei pão ao faminto, ou fui ao órfão indistinto. Se me alegrei na queda alheia, que a vergonha me rodeia. Se confiei no ouro ou poder, que o juízo venha me bater. Se adorei o céu, que Deus me pura com o véu. Se escondi pecado no coração, que venha sobre mim condenação. Mas minha justiça mantenho aqui e minha integridade. Falar com firmeza e fé, sua consciência está de pé. Mesmo acusado sem razão, defende seu coração. Quem anda com temor, vive no caminho do Senhor. E mesmo que tudo se cale, Deus a verdade revela e fale. Se confiei no ouro ou poder, que o juízo venha me bater. Se adorei o sol no céu, que Deus me puna com um véu. Se escondi pecado no coração, que venha sobre mim condenação. Mas minha justiça mantenho aqui e minha integridade. Não deixe ir. falou com indignação, pois Jó buscava justificação. Repreendeu também os anciãos, pois não responderam com suas mãos. Disse a idade não dá razão, mas o Espírito traz a instrução. Não falarei com bajulação, mas com verdade e convicção. Perante o Senhor, sem reconhecer seu valor, não repetirei o que ouvi, nem ecoarei o que já li. Falarei com o coração, com temor e retidão. O Espírito em mim clama por voz, como vinho novo entre nós. Preciso falar, não posso calar, e com justiça argumentar. Fala boa pessoa, se eu bajular, Deus me levará e minha alma expirará. Ele o fala com reverência, buscando justiça e consciência. Não é a idade que ensina, mas o temor que ilumina. Deus dá sabedoria. O Senhor, sem reconhecer seu valor, não repetirei o que ouvi, nem ecoarei o que já li. Falarei com o coração, com temor e retidão. O Espírito em mim clama por voz, como vinho novo entre nós. Preciso falar, não posso calar, e com justiça argumentar. Deus me levará e minha alma expirará. Ele o fala com reverência, buscando justiça e consciência. Não é a idade que ensina, mas o temor que ilumina. Deus dá sabedoria. Fala com reverência, buscando justiça e consciência. Não é a idade que ensina, mas o temor que ilumina. Deus dá sabedoria a quem o teme. Não importa a idade que ele chame, a verdade vem do céu e fala por quem é fiel. Agora Jó com clareza ouviu falar com firmeza. O Espírito de Deus me formou e seu sopro me animou. Não digas que Deus se cala, ele fala onde a alma fala. Em sonhos ou aflição, ele guia com correção. Salva da sepultura, livra da morte com ternura. Com dor ele me nos desperta, pra que a alma esteja alerta. Um anjo intercede com amor e mostra caminho ao Senhor. Deus perdoa, sara e levanta, e sua luz de novo encanta. Ele é justo, ele é fiel, não age com vara cruel. Jó, não digas que é opressor, ele é juiz e restaurador. Se te arrependes, ele ouve, e tua alma renova e move. Presta atenção no que digo. Deus é teu verdadeiro abrigo. Deus corrige com bondade, não com ira ou crueldade. Mesmo na dor, há salvação pra quem se rende em oração. Ele fala por amor, pra livrar do terror. Ouve, recebe perdão, pois Deus está salvação. Ele é justo, ele é fiel, não age com vara cruel. Jó, não digas que é opressor, ele é juiz e restaurador. Se te arrependes, ele ouve, e tua alma renova e move. Presta atenção no que digo. Deus é teu verdadeiro abrigo. Deus corrige com bondade, não com ira ou crueldade. Mesmo na dor, há salvação pra quem se rende em oração. Ele fala por amor, pra livrar do terror. Ouve, recebe perdão, pois Deus estende o que direi, sobre justiça falarei. Jó disse que Deus é injusto, mas isso não é argumento justo. Pode Deus fazer maldade? Nunca, ele é pura verdade. Recompensa cada um pelo que faz e vê o que o coração traz. Juízo, nem governa por improviso. Se tirar o fôlego do ser, todos voltam a desaparecer. Ele não favorece o poderoso, nem ignora o bondoso. Tudo vê com clareza e julga com justeza. Saber, tua boca não quer entender. Se pecas, Deus não é ferido. Se é justo, ele não é enriquecido. Há opressão, sim, ao redor, mas poucos clamam com fervor. Deus não ouve o soberbo, mas escuta o favorece o poderoso, nem ignora. secreto, mesmo se não entendemos, nele sempre confiamos. O sábio teme ao Senhor e nele encontra favor. Sua balança é verdadeira e sua justiça certeira. Pois não torce o juízo, nem governa por improviso. Se tirar Tu achas que tua justiça tem grandeza? Decide que me vale servir ao Senhor, se ele não vê meu clamor. Mas tua justiça não afeta e teu pecado não lhe inquieta. Teus atos tocam o homem ao lado, mas Deus permanece exaltado. Oh. Clamam os homens na aflição, mas não buscam a Deus com o coração. Não dizem onde está meu Criador, que me dá cânticos no meio da dor. Ele nos ensina mais que os animais e nos faz entender coisas reais. Mas clamam sem sinceridade e por isso não recebem sua bondade. Ele vem e age com precisão. Tua justiça não o melhora, mas tua humildade ele adora. Busca ao Senhor com verdade, encontrará sua fidelidade. O Altíssimo não falha jamais, ele é justo e age em tempo e paz. Deus não se cala sem razão. Sobre a justiça de Deus falarei. Deus é grande, não despreza, fortalece o aflito com firmeza. Não tira os olhos do justo e o assenta com rei sem susto. Se caem, ele disciplina com amor, para que ouçam sua correção, Senhor. Viverão em paz, se rejeitarem o fim lhes traz. O ímpio morre em rebelião, mas o humilde ganha salvação. Deus exalta o que se curva e a prisão ele derruba. Sua voz ruge entre nuvens e o relâmpago move as turmas. Com trovão anuncia a tempestade e com chuva rega com bondade. Deus é tremendo em poder e o homem não. Faz maravilhas no alto, manda neve, chuva e salto. Ele sela a mão do trabalhador pra que pare e veja seu favor. Do sul vem calor ardente, do norte gelo imponente. Com sabedoria ele move as nuvens e ordena as águas das fontes. Faz chover sua grandeza, ele Do redomínio Deus falou com poder. Quem é esse que sem saber quer responder? Prepara-te como homem de pé. Eu perguntarei, responde com fé. Onde estavas quando criei o chão? Se és sábio, dá explicação. Quem mediu os limites da terra? Quem estendeu o cordel sobre a serra? Quem lançou os fundamentos do mar e lhe pôs portas para limitar? Quando as nuvens o cobriam como veste e a névoa envolvia em leste, disseste ao dia onde brilhar, mostraste a madrugada seu lugar. Os portões do abismo. A escuridão se conduz, atarias os laços das Pleiades, ou guiarás Orion em suas andas. Levas tu as chuvas à terra, ou fazes relâmpagos com tua guerra? Quem deu sabedoria ao coração, entendi nascimento, quando a corça da cria ao relento, contaste seus dias no ventre, ou ajudaste quando rompeu a semente. Elas se erguem e se vão, crescem livres na amplidão. Quem deu ao jumento selvagem sua porção e ao deserto por habitação? O boi bravo vai te servir, ou tua voz vai o conduzir. Prenderás o boi ao suco do chão. filhotes. Deus não lhe deu pensamentos nobres, mas quando corre em disparada, nem o cavalo alcança na estrada. Dás tu ao cavalo sua força e voz, seu pescoço que sacode feroz. Ele avança e não recua, a guerra é onde ele atua. O falcão voa por teu querer, ou a águia sobe sem você. Ela faz ninho no alto do penhasco e observa o mundo sem sabedoria na criação. Cada bicho cumpre sua função. O homem não pode inventar o que só Deus pode formar. Dos céus ao menor animal, tudo é obra do bem sem. Deus falou a Jó com voz: contenderás com quem é feroz. Quem repreende ao Todo-Poderoso, que responda com falar honroso. Então Jó cobriu sua boca e ficou em silêncio na toca. Não falarei mais de sem fim, já falei demais pra mim. Do redemoinho Deus falou, como um homem te prepara, não parou. Anularás meu julgamento puro, pra defender teu orgulho duro. Tens braço como o Altíssimo, trovejas com som fortíssimo. Veste-te de glória e poder, e vê se podes me vencer. Olha, primote poderoso, comer capim com porte formoso. Sua força está nos lombos largos, sua cauda como cedro forte e alto. Ninguém consegue o dominar, só seu criador o pode enfrentar. Foi feito por mim e me serve, só eu entendo sua vida. Tentar questionar o sangue. poder as tu levinha pescar, ou com anzol sua língua puxar, colocarás corda no seu nariz, ou furarás seu queixo por um triz, pedirá por misericórdia a ti, fará aliança e viverá ali. Não é bicho pra domesticar, nem pra tua casa habitar. Brincarás com ele como pet, ou o prenderás com rede na net. Os mercadores não vão negociar, ninguém quer Leviatã comprar. Sua pele Jó respondeu com temor: sei que tudo fazes com louvor, nenhum plano teu é frustrado, nenhum caminho é negado. Falei sem saber o que dizia, coisas que minha mente não entendia. Te ouvi falar, eu te conhecia, mas agora te vejo com alegria. Me arrependo em pó e cinza, pois tua glória é quem brilha. Deus falou com os amigos de Jó, repreendeu-os sem dó. Não falaram com verdade sobre mim, disse o Senhor. Mandou que Jó orasse por eles e aceitou sua oração. entre os fiéis. O Senhor restaurou tudo a Jó, dobrou tudo que antes só. Vieram irmãos, irmãs a consolar, e com eles se assentaram pra jantar. Teve filhas formosas e cheias de graça, seus dias foram de paz sem ameaça. Morreu velho e cheio de vigor, abençoado por seu Senhor. Jó foi provado com dor, mas recebeu restauração e amor. Humilhou-se perante o Altíssimo e foi honrado com o máximo. Seu fim foi melhor que o início, pois Deus é fiel em seu ofício. Quem teme o Criador com temor caminha sempre com favor. Formosas e cheias de graça, seus dias foram de paz sem ameaça. Morreu velho e cheio de vigor, abençoado por seu Senhor. Jó foi provado com dor, mas recebeu restauração e amor. Humilhou-se perante o Altíssimo e foi honrado com o máximo. Seu fim foi melhor que o início, pois Deus é fiel em seu ofício. Quem teme o Criador com temor caminha sempre com favor.